já chega bem cedo e me tira do sono. Faz um chamego e me diz que sou seu dono. Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer. No fim eu acabo seu homem e ela minha mulher. E assim começa outra noite, paixão e termina. Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. Pisca de olhos tomou conta de mim. E assim ela entrou de uma vez neste peito meu. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. Começa outra noite, paixão e ternura. Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. Pisca de olhos tomou conta de mim. E assim ela entrou de uma vez neste peito meu. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica bem.